Não quero mais você e o corpo tá querendo. Tô bem de madrugada e a cama tá sofrendo. Seu lugar tá frio. Acordo pela manhã e estou feliz. Olho o nosso retrato e o coração diz: estou sozinho. Alucinado sem sentido, pra mim não dá. Agora vem arrependida querendo voltar, pedindo outra chance pra me enganar. Sai pra lá, não quero mais você. Nosso retrato e o coração diz: estou sozinho. Não quero mais você e o corpo tá querendo. Tô bem de madrugada e a cama tá sofrendo. Seu lugar tá frio. Acordo pela manhã e estou feliz. Olho o nosso retrato e o coração diz: diretamente de Barra, o Moral, Toninho Tecladista. Chega pra cá, irmão. Valeu, Kaique Pegada. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Portal do Arrocha. Quando você me deixou, eu fiquei perdido. Louco, alucinado, sem sentido. Pra mim não dá. Agora vem arrependida, querendo voltar, pedindo outra chance pra me enganar. Sai pra lá, não quero mais você. E o corpo tá querendo, tô bem de madrugada e a cama tá sofrendo. Seu lugar tá frio. Acordo pela manhã e estou feliz. Olho o nosso retrato e o coração. Sucesso!